problemas sempre irão existir. Baby, fica aqui, venha pra seguir, esqueça essa ideia. Meu quarto, o tempo todo penso em você. Lá fora a chuva cai e em sonhos você vem me visitar. Já não sei o que fazer. Estou ficando louca, a todo momento só vejo você. Quando eu te conheci, pegou em minha mão, veio e me deu um beijo e ganhou meu coração. Você é meu amor, eu sou sua Priscila, e não vou negar. Foi você quem trouxe o amor pra minha vida e me ensinou a amar. Você é meu amor, eu sou sua Priscila, e não vou negar. Foi você quem trouxe o amor pra minha vida e me ensinou a amar. Banda Mega Hits, no ritmo do seu coração. DJ Franco Considerado e o DJ do Ilho das Produções. DJ Josué Farias, dando gás na balada. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando, eu também já passei. Também já sofri, mas eu já superei. Conhece Paulo Arthur Produções. Platinado Produções. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando eu também já passei. Também já sofri, mas eu já superei. Me ensinou a amar, que me ensinou a amar. existe. Seus lábios me ajudam a prosseguir. Farias. Que anda

hit do verão pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha. O clima tá bom, vai, desce, sobe, queda, empina, mostrando seu dom. Show de combo de Jack, Ciroc, Xandó. Olha a novinha dançando em cima do som. Farias Produções. Especialista em fazer hits. DJ China, o insuperável. E você sabe disso. Vamos lá, Miguel! No meio, DJ Josué Farias. No meio do beat. Sabe quem é? É o Paulinho da Dida. Especialista em fazer hits. Sou eu, foi o que? DJ Josué Farias, produzindo as melhores artes de Macapá. I'm not afraid to